Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just means to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com um cara que atendeu uma oferta que eu fiz, que ele não podia recusar, André Marques. Opa, estamos aqui também com aquele que gosta muito da fase do Straczynski, o Everton. E também estamos aqui com aquele que acha que chefe do crime bom é chefe do crime morto, Magaren. E também com aquele que acha que domina o crime, mas não manda nem na casa dele, Dom Mônio. E como sempre, esse bando de desocupado aqui tá reunido, graças aos esforços do nosso aracnochefão, o Eric. Aracnochefão, olha que beleza. Depois eu vou comprar um tapa-olho ali pra usar depois. Eu nem vou falar que o que eu ia falar inteiro, se o Magaren quiser ele até corta, era justamente o aracnochefão que nos fez uma oferta que não poderíamos recusar. Roubei um pedaço da sua frase. Triste isso. Eu tô gravando em frente a um quadro que o Don Corleone tá aqui com escrito essa frase em inglês, coincidentemente. Eu tô gravando do lado de uma parede totalmente branca. Certo, e hoje nós vamos falar sobre os vários chefões do crime, né, que já apareceram nas revistas do Homem-Aranha, certo? Sim, acho que é. Se a pauta é essa, é essa. Tá aqui. Se não mudou... Então vamos lá. Aí você bota a música que você quiser, sei lá, coloca a música do Poderoso Chefão pra abrir, não, o programa. Não, como você quiser. A gente não vai falar de gangsters. Obviamente vamos todo mundo lá. Opa, Gangnam Style. Não. Não. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장. As revistas do Homem-Aranha, como quase todo herói urbano, né, ela sempre tem os chefes do crime que estão ali tentando dominar o crime organizado, tentando organizar o crime, né? Criar um crime organizado ali e tal. E aí, desde as primeiras histórias, seja um cara que domina uma, que tem uma gangue com 5 pessoas, até as histórias mais recentes que o cara domina a cidade inteira, né? Tem vários personagens aí que já apareceram nos revistas, né? E a nossa ideia aqui é começar a comentar pelo primeiro, né? Que primeiro de um pouco de expressão que apareceu, que foi o chefão. Big Man. Big Man. Homem-zarrão. Caramba. Que, mano? Homem-zarrão. Exatamente. É interessante lembrar que a primeira aparição do chefão, ele já saiu recrutando os executores, né? Também na primeira aparição deles, que era o Dan, o Montana e o Touro. Exatamente. E... o rei do crime, de acordo com a excelente dublagem do espetacular Homem-Aranha. Então, o chefão que foi lá no início, né, na Amazing, eu anotei aqui, Amazing 10, Amazing 10, exatamente, bem no início, dos anos 60 lá, 63, 64, e com o tempo, né, a gente vai, a hora que ele é derrotado, a gente descobre que é o Frederick Foswell, né? É interessante que esse chefão ali, ele surgiu nessa história já como um chefe do crime, né? E ele não tinha nada de especial, assim, ele só usava uma máscara branca, semelhante à do Camaleão até, e tinha um negócio dele usar a roupa pra parecer um pouquinho maior, porque o Foswell ele era baixinho e tal, pra impor mais respeito, no caso, né? E daí, tipo, ele foi derrotado já nessa Amazing 10 aí, junto com os executores, e foi pra cadeia, né? Tipo, ele não chegou a ser um grande chefe do crime, né? Pelo menos não nessa primeira aparição, né? Depois teve algumas tramas a mais com o Foswell. É, porque, assim, em teoria ele já era chefe do crime há um tempo, né? Ele não começou na história, né? Então é meio que o final da mesmo que tenha sido pequena, né? É o final da era dele ali, né? Vamos colocar assim. E aí o Foswell é preso e acaba se regenerando depois, né? E daí o Jameson, pra quem fala que o Jameson é uma pessoa muito malvada, né? Ele pega e aceita um ex-presidiário pra ser seu repórter investigativo. Exatamente. Ô Magaren, ele usava qual identidade? Caolho? Exatamente, olha só. É, daí ele era tipo informante, né? Mas agora me veio uma dúvida. Será que o Foswell, pra ser aceito, ele também teve que fazer o teste do sofá lá com o Jameson? esse sofá do Jameson tá ficando famoso no Aracnofan. Próximo mês, um tripcast sobre o sofá do Jameson. Quem já passou, né? Cada um fala sobre a experiência. A história de um sofá. Mas aí, por fim, o Foswell, ele tem uma história do Rei do Crime que ele acaba se unindo, entre aspas, ao Rei do Crime por um tempo ali, né? Daí na verdade, ele tenta, né? Ele chega lá e fala, eu era o chefão, você me conhece, eu quero tomar o seu lugar e você pode ser meu ajudante, né? Ele fala isso e o rei fica putaço, pega aquela bengala dele lá, explode um cara e daí manda prender o Fozzo, que ficou se cagando de medo ali, né? Daí depois o rei manda sequestrar o Jameson, que já tava colocando o jornal sobre ele, e daí no fim o Fozzo acaba, né, se atirando na frente de um tiro lá e morrendo. Você falou colocar o jornal sobre ele, imaginei o rei do crime deitado e o Jameson cobrindo ele com o jornal, sabe? Tipo, deve estar com frio, né? Mas é isso, né? O Fozzo, ele dá a vida pra salvar, dá a própria vida pra salvar o Jameson, né? Do tiro. Quero entender assim, o Fozzo chega fazendo oferta pro rei, o rei explode um outro cara aleatório. É, foi algo assim, eu não lembro exatamente, mas ele dá um cagaço lá no Fozzo, que faz ele perceber que ele não é nada perto dele, daí vai preso lá e fica um tempinho preso. É, a gente não vai conseguir lembrar dos detalhes. Sabe por que o Fozzo não é nada perto do rei? Porque aquilo é músculo, não gordura. Mas é interessante que nessa fase, até quando ele foi admitido de volta ali pro Clarim, até ele morrer, ele ficou um tempão sendo caolho, né, e passando informações e tal. Inclusive, sobre um outro personagem que a gente já vai falar, que é o mestre do crime, ele tava na lista dos suspeitos, né? Exatamente. A gente pode puxar o mestre do crime aí, né? Que era também um gangster ali, que tinha sua gangue. E aí, na história que ele aparece, é um arco de duas edições, se não tô enganado, ele se une ao Duende Verde, né? E a gente vê que esse mestre do crime, que a gente não sabe quem é, conhece a identidade do Duende Verde, que a gente também não sabia quem era na época, e vice-versa, né? Então, os dois trabalham juntos por... Mais ou menos, né? É, uma certa rivalidade. Isso, mas assim, um não trai o outro porque o outro pode revelar a identidade, né? Um não trai o outro porque o outro sabe a identidade do um. Exatamente, exatamente. O legal é que o mestre do crime, a gente vê ele ascendendo, né? A gente vê ele chegando em cada gangue lá e arrebentando os caras e derrubando um, derrubando o outro, até que todo mundo vai aceitando aos poucos ele como chefe do crime. Ele tava unindo, né? Tava unindo. Exatamente, ele chegava em todas as gangues, tipo, inclusive ele chega naquela do outro criminoso que aparecia nas histórias na época, que era tal do Luke Lobo, e quebra a gangue dele lá, toma o poder, só que daí o Duende chega e também pega a gangue, e daí o Duende acaba conseguindo vencer o Homem-Aranha, chegando por trás dele, assim, e dando uma planada. Eita, na porra. Cabeça dele, né? Ele não... essa é a primeira... Foi aí que surgiu, né, que o sentido de aranha não funciona, porque o Duende pega e vem por trás, dá uma planada na cabeça dele lá, e ele cai em cima do... É porque o Duende fala, eu vou chegar de... ele fala assim, eu vou devagar, que aí o sentido de aranha não vai captar, entendeu? Exatamente. Até. Faz sentido, né? Faz todo. Mas aí, esse mestre do crime, ele... É, quando ele tá, tipo... Tá o Homem-Aranha junto com o Fozzo lá no Clarim Diário, né? No, na sala do Jameson. Porque o Homem-Aranha tava procurando... tentando descobrir a identidade do mestre do crime. E o Fozzo agia de uma forma muito estranha, né? Ele tava com coisa escondida e tal. Via pela janela do Fozzo que ele entrou o Fozzo, saiu o Fozzo, depois voltou, apareceu o mestre do crime naquela janela. É, uns negócios assim. E aí o Homem-Aranha tá convencido de que o Fozzo é o mestre do crime, né? Só que, na verdade, o mestre do crime, nesse momento, ele tá no prédio da frente, no terraço. Ele vai tirar a arma, assim, pra atirar no Homem-Aranha, no Jameson e tal, e os policiais aparecem e ele acaba morrendo, né? Ah, ficou também. Na verdade, ele queria atirar no Fozzo, porque o Fozzo tinha matéria sobre ele, né? Estava pesquisando, no caso, sobre ele. Exatamente. Isso. Foi, ele é derrotado pelo... Pela polícia. Por uma ou duas páginas, chegou a cogitar que podia ser o Jameson também. Que ele entrava na sala do Jameson, saía. Verdade. O Jameson. Acaba aquele negócio. Engraçado, aí, logo depois final. Que ele é derrotado, preso pela polícia e tal, aparece o Jameson naquele clube que ele ia com os grandes ricaços lá de Novo Horizonte. Isso. Né? E daí aparece o Norman lá no meio, naquelas aparições dele, né? E cumprimentando o Jameson e tal. É engraçado hoje em dia a gente pensar, né? Na época ninguém imaginava que aquele cara ia ser justo o Duende Verde, né? Nem os escritores. É. Na verdade, o Stan Lee até já tinha criado o personagem, né? Só que o Ditko que não queria, ou era algo assim. Acho que era o Ditko que não queria, né? Mas aí, a hora que o mestre do crime é derrotado, é revelado a grande identidade do vilão, né? Que é o Nick Lewis. Quem? Eu nem mostro o rosto dele, pelo que eu lembro. É, que o Nick Lewis é o incrível desconhecido, né? Que ninguém sabia que era, só um cara que era mestre. Não era o Raimundo Nonato, dessa vez. E o Magari já comentou isso algumas vezes, mas é bem interessante isso, né? De não necessariamente toda vez que revelar a identidade de alguém tem que ser alguém conhecido, né? Pode ser um cara que... Sou totalmente a favor disso. É um cara que é conhecido por outras pessoas, que não estão na história, né? O famoso nunca vi esse cara na minha vida, maluco. E eu queria aproveitar, mas antes eu quero ver se o André ia falar alguma coisa. Eu ia só comentar que eu acho que a morte do Fozzo foi a... Acho que foi a... Pode considerar a primeira morte, assim, grande do Homem-Aranha sem ser, sei lá, tão grande quanto a da Gwen. Porque ele morreu lá entre a edição 50 e 60, não lembro exatamente qual foi. 52. Mas eu digo assim que foi uma morte até grande e relevante, porque ele começou lá, ele apareceu pela primeira vez na 10 como um vilão meia boca. Só que ele ficou aparecendo no Clarim, trabalhando no Clarim, e era, depois foi revelado que ele era o Caolho, que ficava dando informações, enfim, ele apareceu por muito tempo. E era ligado também aos personagens do Clarim, então ficou ligado a vários personagens, né? Interessante. Aí até o Jameson... O Fozzo, ele, como Caolho, ele foi a primeira pessoa que descobriu, logicamente, que o Homem-Aranha era o Peter Parker, né? Só que... quase, né? Ah, sim, foi. Na verdade, ele descobriu, só que acabou sendo enganado pelo próprio Homem-Aranha, que tirava a máscara, falava, fechava a máscara, falava, aquela besteira. Parece que teve aí aquele boneco de T que ele usava com o Fozzo, acho que... O primeiro repórter de verdade, né? Que investigou e descobriu. Sim, sim, sim. Se não me engano, teve a primeira boneco de T que ele usou assim, foi pra enganar o Fozzo lá pra... De teia de banho. Mas aqui, o que eu queria puxar, só comentar, a gente até fez um Twip View Classic dessa história que eu vou falar, que aparece, né, um segundo chefão e um segundo mestre do crime, né? E ambos estão ali tentando capturar o Homem-Aranha. Eu acho que é aquela história que aparece o... Como é que é? Filhos do Tigre? Os Filhos do Tigre, essa mesmo. Isso. E aí um tá contra... Tipo assim, os dois são líderes da própria gangue, mas tem um objetivo em comum, que é acabar com o Homem-Aranha, né? Então eles trabalham juntos, mas tá um contra o outro ao mesmo tempo ali e tal, até que chegam no ápice da história, que o mestre do crime atira no chefão e mata, né? E a gente descobre que o chefão, na verdade, é a chefona, entre aspas, porque era a filha do Fozzo, né? E... Aí esse mestre do crime era o filho do outro mestre do crime. Exatamente. Eu falei que era o Nick Lewis, o primeiro, esse era o Nick Lewis Jr. Então, que namorou a menina, parece, alguma coisa assim, né? Ele tinha um afeto por ela lá, e quando ele vê que matou ela, ele fica meio catatônico lá, e a polícia leva ele preso. Se não me engano, ele tinha namorado com ela, só que ela tinha esse papo de ser obcecada pelo Aranha, aí ele fez isso pra destruir o Aranha e ela perder essa obsessão. Era uma coisa assim. Exatamente. Então, assim, é uma história um pouco conhecida, não é uma história ruim, mas não é uma história fenomenal também, né? Não é uma história ruim, também 70, não é boa. Né? Anos 70, na Team Up, eu acho que é. É, na Team Up 39 e 40. Aí, assim, os programas chave eu vou linkar no post aqui, aí quem quiser ouvir lá, os que a gente já falou a respeito, obviamente, né? Se a pessoa quiser ouvir, pode ouvir lá. Mas é uma história interessante, porque dá uma sequência a esse Nick Lewis, que nunca mais foi citado, né? Teve mais uma vez. Só que o Mestre do Crime, ele já teve outras identidades também mais recentes aí, né? O Mônio... Eu vou comentar quando for falar dele. É o Mônio que participa das gravações da Teia, né, Mônio? Exato. Comenta um pouquinho aí o que você lembra, que apareceu o Mestre do Crime lá também, né? Um novo. Puta, precisa mesmo, cara? Eu quero esquecer que isso existiu. Pode ser resumido? Pode. Mestre do Crime reapareceu, ninguém sabia quem era, descobriram que é irmão da Beth, que tinha morrido lá na Casa do Chapéu e tava vivo. Exatamente, olha. E morreu de novo. Morreu depois. Perguntou do céu. Morreu, tem... não fez falta e morreu de novo. Quem foi o roteirista disso daí? Remender. Ah, o roteirista já pediu demais. Rick Remender, eu acho. Nunca coloca esse cara na principal. Não, ele escreveu bastante história boa no Venom, né? Sim, tipo, quem acabou com o Venom, com aquela mensal do Venom, foi o Cullen Bunn, quando ele assumiu aquilo ali. O Remender tava muito bom. Quando o Cullen Bunn assumiu, é que virou... Fez uma bagunça lá, o negócio. Assim, tem uma boa fase ali na mensal. A gente não vai entrar em detalhe, mas assim, tem uma boa fase na mensal do Venom que é ruim, né? Uma boa fase que é ruim, olha só. Uma fase considerável, né, em questão de número de edições, que é fraca. Mas em geral, assim, o início principalmente é bem legal. Mas a ideia é essa, né? Ele até... A ideia é essa? Começar bem e terminar mal? Mas eu acho que o final, eu não lembro, que eu não lembro se eu cheguei a ler o final ainda, mas parece que alguém comentou que no final dá uma melhoradinha, né? Não lembro. E, inclusive, esse mestre do crime aí, né? Ele treinou, entre aspas, adotou e treinou aquele menininho que virou o Halloween, que falava esquisito, né? Não, eu quero o Halloween falando. Pô. Ah, eu não lembro mais como é que ele falava. Você fala assim. Mestre do crime. Eu não lembro mais. É isso mesmo. Bom, mas aí e ele morre pela própria Beth, né? Que pra salvar o Flash, ela dá um tiro nele. Alguma... E só pra ficar registrado, no meio daquele tanto de identidade que o Duende Macabro tinha, uma delas, que ele vendeu, né? Uma delas era do Mestre do Crime, que é o cara que aparece em uma edição da Superior 22, eu acho, e já sai, sabe? Tipo, é um Zé Ninguém lá, qualquer um. Também, pra comprar a identidade do Mestre do Crime, cara, não dá pra ser grande. Era a mais barata, né? Deve ser. Promoção. Tenho esperado por isso há muito tempo. O que tem em mente? O concurso de quem come mais torta? Ah, aproximadamente 2% de minha massa corporal é gordura. Permita-me mostrar-lhe o que 160 quilos de músculo são capazes de fazer. Não, mas enfim, vamos pro assunto maior, o assunto grande, né? Rei do crime. Apesar que não é gordura, né? Não, é músculo. Exatamente, é puro músculo. Uhum. O Foswell foi o primeiro a escutar essa célebre frase. Não é gordura, é músculo? O legal é que o rei do crime, ele já era ele já tinha suas gangues estabelecidas ali quando ele apareceu pela primeira vez, né? Que foi na clássica lá, Spider-Man No More, que ele aparece de costas e falando que agora pode tomar o poder porque finalmente o Homem-Aranha se aposentou, né? É, inclusive, ele estreia na 50 e o Foswell morre na 52, né? Então é nesse arco aí. Isso. O que eu acho mais legal mesmo, cara, é no desenho da Mulher-Aranha dos anos 70. Nossa, que Deus. Ele sempre aparece com uma perna, com uma coxa de frango na mão comendo. Mas é músculo. O seriado do Demolidor da Netflix, quando aparece ele criança, o pai deixa uma dele de gordo, a Marvel Studios devia ter se lembrado disso e colocado já. Mas ali era gordura, ali ainda era gordura. Ah, ali era gordura, criança ainda, tem razão. É verdade. Nos quadrinhos é dito que ele tem um esqueleto grande, né? Ossos largos, né? Eu não sou gordo, tenho ossos largos. É mais ou menos isso, que daí ele aprendeu a usar o peso ao seu favor pra e dominando as gangues e tal, até ascender como rei do crime. É assim, oficialmente falando, ele é grandão, tipo, realmente tem gordura ali, mas é, vai ficar, ainda bem que ele não existe de verdade pra eu ouvir eu falando isso, mas é como se fosse um lutador de sumô, entendeu? Ele é gordo, mas é forte pra caramba, entendeu? Na verdade, no monstro que apresenta, cara, ele tá mais pra ser mutante mesmo, viu? É o blob rápido. É o blob, é. O Blob não, né? O Blob é gordura porque faz ondulação quando ele leva porrada, então o rei do crime não. Eric. Oi? Você tem carro? Tenho. Cuidado pra não falar mal do rei do crime perto do seu carro, ou você vai conhecer a porta. É uma série, parem com os spoilers. Eu custei entender o que era. Não, amor, é porque tem uma cena da série que acontece assim. Aham. Que mostra que não é gordura, é músculo. Exatamente, olha só. E muita loucura, né? Mas, o Rei do Crime, tipo, tem uma diferença básica dele pros que apareceram anteriormente, fora o tamanho. Que ele apareceu nesse primeiro arco aí, ele não foi derrotado, não foi preso, no caso, igual aos outros, nem morto. Ele continuou e já foi aparecendo em seguida em vários outros arcos ali, tipo o arco da tabuleta, o Rei do Crime tava lá. O arco daquele cara que tirou a mente do Capitão Stacy com a máquina lá do Winkler, acho que era, ele tava lá também. Treinador, ele tava... treinador. Exatamente, ele tava por trás da máquina lá. Depois, no arco do planejador, ele tava lá. E por assim vai, tipo, ele ficou um tempão ali como nessa fase Stan Lee de John Romita, ele estava sempre por trás de algumas histórias aí, sempre tinha ele. E assim, planejador que não planeja. E diferente dos outros vilões aí, né? ele... Que assim, aparentemente eles estavam no crime há pouco tempo, né? O Rei do Crime, principalmente se você pegar aquela... As histórias do Demolidor, né? Que aí já tá numa parte mais... Que eles tratavam de uma forma mais séria as histórias, né? O Rei do Crime no início, ele aparecia de um jeito meio galhofado, às vezes, né? Apesar que você sabia que ele era o Rei do Crime, mas era meio estranho, às vezes, né? Parecia que a gangue dele não era tão grande assim, né? Na verdade, ele era o Rei do Crime porque ele falava que era o Rei do Crime. É, exatamente. E se alguém discordasse, até o Octopus era mais... Tinha mais capanga que ele. Só que aí, a hora que você vai pegar a história que se tornou oficial, né? Tipo, ele veio galgando posições no mundo do crime durante muitos anos, né? Tipo, ele foi capanga daquele Rigoletto lá, que era um mestre do crime. Ele, diferente dos outros, ele ganhou importância suficiente pra ter um background na história dele. Aí foi contar na história pré-graça dele, teve essa parte capanga, ele foi subindo. Porque se você pegar as primeiras aparições dele no Aranha, principalmente nos anos 70, ele é um vilão genérico como qualquer outro. Exatamente. Ele ataca o Aranha, pronto. Mas tem uma diferença marcas. Básica, né? Eu acho que a identidade dele é conhecido que o Rei do Crime é o Wilson Fisk. Só que não tem nenhuma prova de que ele... Prova concreta de que ele tá envolvido, por isso ele não vai preso, entendeu? Ele é conhecido que o Wilson Fisk é Rei do Crime, só que não conseguem provar, por isso ele fica livre sempre. E é um cara que tem negócios legítimos também na cidade, né? Não é só crime, várias, né? Tem várias escolas de idiomas. Nossa, inglês e espanhol é Fisk, né, Magali? Ao contrário dos outros, não que os outros não fossem, mas o Rei do Crime é um cara extremamente inteligente também, né? Ele estudou e tal, ele entende de política, de essas coisas assim, né? Então... Ele aplica isso tudo no império de crime dele, né? É, eu queria comentar que eu acho que quem... o Rei do Crime passou a ser tratado assim de forma mais séria e mais pesada, acho que foi realmente depois, só um palpite meu. Mas eu acho mais pesada? Mais musculosa, por favor. Vocês não falam nada, viu? É, eu acho que foi depois, a partir da fase do Frank Miller e do Demolidor. Acho que é a partir daí que os outros roteiristas que passaram a ver o Rei do Crime dessa forma. Até que, até, sei lá, os anos 2000, praticamente toda a história que ele aparece é dessa forma. Depois da Guerra Civil lá com o Straczynski, né? Então, quem lembra aí como é que foi, era assim também. Não lembro, não quero lembrar, tem rápido que lembra. A princípio ele era um vilão do Homem-Aranha, né? Aí depois o Frank Miller pegou aí o personagem e acabou virando ele pro lado do Demolidor, né? Que isso. O Rei do Crime, ele fica um tempo afastado e quando ele volta, o Demolidor é o cara que tá atrapalhando ele mais, né? Então ele entra na história do Demolidor e acaba virando... O Demolidor finalmente ganha algum inimigo, né? E depois de 20 anos de personagem, né? E o Metalhead? É, e o Maroto Mascarado também. Bernalta, por favor. Bernalta, é. Tipo assim, o Demolidor, ele ganha algum inimigo de respeito, vamos dizer assim, de né? De peso. De peso, olha. E aí o Rei do Crime inferniza a vida do Demolidor, né? Tem várias histórias clássicas aí, né? De queda de Murdock, eu acho que seria o ápice de infernizar a vida do cara, né? Não só do Demolidor, a partir daí ele realmente se firma como o Rei do Crime da cidade. Aparece em tudo. Ele vira pro Justiceiro, pro Cavaleiro da Lua, todos esses heróis urbanos, uma hora e meia estão... Se batendo com o Rei do Crime. É, quem mandou atirar na Tia May lá no final da fase do Straczynski foi ele. Pronto, já falei do Straczynski de novo. Só pra... eu ia chegar nesse sabe, ponto. Você sabe que quem edita sou eu, né? É interessante que nos anos 80 ele já estava estabelecido, né? Quando ele resolvia assumir, ocorria uma guerra de gangues. Era sempre assim. E, inclusive... Sim. Quem ficava no lugar dele nessa época é outro personagem que merece ser citado, que é o Arranjador, né? Que é aquele carequinha um pouquinho menor que ele, que o Rei do Crime da série parece até o Arranjador um pouquinho, né? Só falta o óculos. Que ele era tipo um braço direito do Rei do Crime, exatamente como aquele cara é na série agora. O, é, mais ou menos. Wesley. Isso, exatamente. Era mais ou menos como ele. Ele ficava no comando quando o Rei tava fora. Nos quadrinhos ele tem uma participação pouca. Ele é irrelevante. Aparece poucas histórias. O braço direito mais famoso do Rei mesmo é o Arranjador. É o que eu mais lembro, assim. O que acabou época. Acontecendo com o Arranjador foi que nos anos 90, lá na fase do Jerry Conway, na Spectacular Spider-Man, eu não lembro o que foi que acontece que o Arranjador acaba decepcionando o Rei. Ele tem um problema com o filho dele, parece. Aí ele fica pendendo entre o Rei, o filho, ou o sobrinho, ou um parente, assim. Ele acaba tendo que denunciar o Rei no momento que ele vai pegar o telefone e corta uma linha, sei lá o que acontece. Eu sei que o Rei acaba matando ele, manda aqueles dois... não lembro o nome dos dois gangsters lá, que um era uma fumaça e... É, o Fog... Fog, eu acho que é, né? Não, é o Fog do Demolidor, é outro Fog. Não, o Fog é Fog de névoa. Exatamente. realmente ele mata o arranjador e daí não, nunca mais apareceu. Esse não foi ressuscitado ainda. E é interessante você ver que ele se estabeleceu de tal forma, né, que assim, o Rei do Crime, ele teve que se ausentar em vários momentos nas histórias. Desde aí, de quando ele se estabeleceu pelo Frank Miller, né, até hoje, na verdade, se for parar pra pensar. Ele se estabeleceu de tal forma que sempre que ele tem algum problema, sei lá, ele se afasta por um tempo por causa do Richard Fisk, por exemplo, que é o filho dele. Ou então, a Vanessa tá passando mal e ele vai pro Japão com ela, igual já aconteceu e tal. Todas essas vezes que ele sai de cena, tem uma guerra de gangues, né? Que são o povo tentando pegar o que era dele, né? Final dos anos 70, ali a Vanessa diz pra ele parar com a vida do crime, né? Daí ele sai da vida do crime. Daí é quando ocorre a guerra de gangue do Coruja com o Dr. Octopus. Daí depois ele volta como Rei do Crime. Daí ele sai depois de novo, porque a Vanessa tava morrendo lá na época da queda de Murdoch, acho que era, na queda do Rei, é por aí, né, nos anos 80 ali. E daí ocorre a Guerra de Gangues, aquela dos anos 80, que é aquela mais clássica. Daí depois ele volta. Daí ele é derrubado nos anos 90 e a partir do 93, 94, por aí, ele some das histórias e, inclusive, a última edição do formatinho da Abril é justamente o retorno do Rei depois de todos os anos 90, quase fora das histórias do Homem-Aranha. Nos anos 2000, eu ia comentar que tem o Rei, novamente, ele tá erguendo o império dele e tal. E como são histórias do Demolidor e eu não cheguei a ler, eu não vou saber em detalhes, mas o Demolidor acaba até assumindo o Império do Crime lá naquela época da Terra das Sombras, né? Mas não necessariamente assim, né? Tipo, tem os detalhes aí que quando o Demolidor sai de cena, o Rei do Crime assume aquela Terra das Sombras que a gente viu caindo nas histórias do Superior, né? Spider-Man. É que a gente descobriu que ele tinha um cara que tinha o melhor emprego do mundo, mas o plano de aposentadoria não era muito bom. Era o cara que ficava no subsolo e era igual ele. Ficava comendo e jogando videogame o dia todo, né? Ele ficava comendo bastante pra aumentar os músculos. Aí, não, ele não era músculo, era gordura. Quer dizer... Não. O que o André comentou aí é que o tiro que a Tia May recebe lá, né, que acabou levando a pacto e tudo mais, foi ordenado pelo Rei do Crime que tava preso na época, né? E gerou a saga Back in Black depois, né? É isso. Só pra citar aí. E eu acho que vale também a gente comentar que... Pode falar. Fagocitar. Tava falando do arranjador, tava dando uma olhada aqui, como ele surgiu, durou muito tempo. Ele surgiu em 84 e morreu em 90, ele ficou um bom tempo como braço direito do Rei. É bastante tempo mesmo. Nessa época aí dos anos 90, também vale citar que o Rei aparecia muito no desenho dos anos 90, né? Ele sempre tava por trás dos outros vilões e tal. E nesse desenho também abordavam bastante esse negócio dele ser um... Ele comandava o crime naquele prédio dele lá e tal. E enquanto na sociedade ele era conhecido por ser filântropo e tal, e isso foi bem explorado no desenho, né? Inclusive ele era, dá pra se dizer, o principal inimigo do desenho, né? Porque ele permaneceu do início até o fim, inclusive no último arco lá, que é o Spider-Verse do desenho lá, ele tá lá no meio, junto com o Carnificina Aranha e tal. E vale citar... ele apareceu em vários, e vai falar de desenho, em várias outras... Tipo, no grande filme do Julgamento do Incrível Hulk, tem o Audacioso lá, ele aparece. Audacioso, ele é... né? Que é a inspiração do Frank Miller pro Exatamente. Homem Sem Medo. Inclusive, ele é interpretado pelo ator que, pro Eric Ficar Feliz aí, que faz o Gilly lá no Senhor dos Anéis. Não, e assim, eu falei, fiz esse comentário aqui e quero repetir, porque eu descobri esses dias e eu não sabia que realmente, né, o Audacioso da série que usava aquela faixa nos olhos, né? Ele veio antes da revista O Homem Sem Medo. Então o Frank Miller realmente se baseou no visual do Julgamento do Incrível Hulk para criar a história. Bem antes, Romita Júnior, né? Uns 20 anos antes. Exatamente, o Romita Júnior. O Júnior que fez o visual, né? Olha só, eu na minha cabeça, eu nunca parei pra pensar o que que veio primeiro, né? Olha só. Mas o que eu ia comentar antes aqui é que vale a gente comentar, citar rapidamente sobre o Richard Fisk nessa época aqui, que é o filho do Rei, né? Que ele ficou anos na Suíça estudando e tal, e quando ele descobriu que o pai dele era tá o Rei do Crime, né? Ele voltou naquela identidade do... Como é que era? Planejador, né? Que não planeja. Verdade. Só pro visador, mestre. Só pro... Isso, Mônio isso. Ficar... Só pro Mônio ficar feliz a capa da edição com a morte do arranjador. Ah, meu Deus. Aí, Mônio, que beleza, mano. Bom, porque no Estados Unidos todo mundo cai com o braço para as costas. Pra deixar claro que ele tá morto. Igual no Família da Pesada. O cara escorrega e já vai com o braço. Mas aí e aparece esse planejador aí e tal, né? E no final das contas é descoberto que é o Richard Fisk, né? Que é o filho do rei e tal. E é mais um dos momentos em que o Wilson Fisk se afasta um pouquinho, né, do crime. Ele chega, quando descobre que o planejador é o filho dele, ele fica meio que em choque, parado, sentado naquela cadeira, e numa cena bem bizarra, até ele fica, tipo, paralisado, né? Como se. Lembrando que todas as cadeiras do Rei do Crime é fortificada com adamante, uma liga de adamante e vibrânio, né? Porque senão não aguenta. E aí tem uma série de histórias com ele aí, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas enfim, né? O Richard, ele aparece em várias histórias depois disso daí. Então, outro cara que aparece aí, o Rei do Crime apareceu na Amazing 50, na Amazing 73, no arco que vocês já citaram aí, aparece o Cabelo de Prata, né? No arco do iPad lá do tempo, né? Do tabuleta. Tablet do tempo. Que é o Silvio Manfredi. Na verdade, Silvio Manfredi. Manfredi. Silverman Fred. Trocadilho aí é Disney, né, cara? Olha só. Silverman pois Fred. É. E se a gente falou que o Rei do Crime já tava há anos, né? Tipo, provavelmente uns 30 anos aí na vida de crime. E esse cara tava muito mais tempo, né? Que já era um velhote caquético já. Líder da Mádia, né? Mádia. Mádia que te fabe, né? Mádia. Mádia. Tipo, era engraçado que nessa primeira história aí da tabuleta, que ele tá de atrás da tabuleta também, justamente porque a tabuleta, depois a gente descobre que é pra rejuvenescer, no caso, né? Ele. Todos que estavam em roda dele, os capangas dele e tal, os braços direitos dele, tava tudo. Todos eles cuidando pra ver quando que ele ia morrer e tal, justamente pra tomar o lugar. E ele sempre reiterava que ele tá velho, mas ele não é fraco, né? Que ele continuava bem e que aquela tabuleta acabou fazendo ele rejuvenescer, né? Justamente voltar a ser o chefe do crime fodão que ele era antes. Rejuvenesceu mesmo, né? O cara é... Quando o pessoal falava que ele tava às portas da morte, ele falava que nada. Vocês vão ver, eu vou viver tanto quanto a minha babá. Amei, parque. Não, e assim, essa primeira história, mas se for pegar a origem do cara, o cara é da família Manfredi, né, que era uma família de criminosos e tal, e tipo assim, há muito tempo atrás ele já tava lá e foi preso numa época, acho que por sonegação de imposto e tal, saiu, reergueu a família e tal, então isso tudo aconteceu antes da primeira aparição dele, né, então quando ele já tava um tempo na família e começou a ficar com o cabelo branco, ele recebeu o apelido, né. Então, nas histórias posteriores, acaba revelando todo esse passado, né? Como o Magari comentou, acho que foi o Magari, o personagem emplacou, né? Aí eles trabalharam numa origem, deram um background maior pra ele depois, né? Ele acaba virar o bebezinho, aliás, o proto-bebê, o feto, o proto-feto. É verdade, ele virou, ele sumiu, né? A célula, unicelular, não sei das contas lá aqui. Virou um zigoto, não, zigoto não, né? Zigoto já tem mais coisa, mas enfim, não importa. Não sei. Ele virou um zigoto, exatamente. Enfim. Como... Aliás, você sabe como as enzimas se reproduzem? Ah, meu Deus. Eu sei, mas pode falar, vai. Uma enzima da outra. Eita. Vocês chamaram. Mas aí, misticamente, da mesma forma que ele rejuvenesceu, ele volta a ter uns 30 anos de idade, né? Não, misticamente não, magicamente, porque aí não precisa explicar. Até porque é mágia, né? É mágia, então. Ah, viu? Pronto, faz tudo faz sentido. Magicamente, né? Mágia que te quero bem, né? Quando ele reaparece no arco que tá aí nos Tweep Views atuais, que Tweep View Classic que deu dessa semana que é o arco do... Melhor. Cabeça, chega de cabelo de prata, só cabeça. Ele aparece até um pouco antes, só que não é nas histórias do Homem-Aranha, né? Isso que eu ia dizer, ele voltou aos 30, 40 anos. Ah, tá falando do que tá no Classic? É, no Classic. Eu já tava jogando pro... O Magari tá lá na frente. Não, é que agora ele voltou a aparecer e tipo, com um visual um pouquinho diferente, né? Mais cabeludo e tal. E agora que... sem cabeleira de prata. Ele até agora tem o poder do Goku quando sai correndo. o Tweep View Classic, próxima publicação desse programa aí, teve. Quase, né? Não vai ter link linkado aí. Na verdade, ele durou um pouquinho, né, nessa fase aí dele, como dele rejuvenescido, porque logo depois ele vira um ciborgue, né? Agora não. Então, isso que eu ia comentar, que assim, ele reaparece já na faixa dos 30 anos numa história, eu acho que que tem o Nick Fury, a Hydra e tudo mais, né? E aí depois ele aparece nessa história do Duende Verde do Bat Hamilton, né? Que é o que a gente fez recentemente o programa. E aí o Duende Verde é solta ele de um lugar alto pra caramba, ele cai praticamente morto, né? E aí bom tem retorno ele teve nessas histórias, né? É, tem um personagem que o nome em inglês é Rapier. Qual que é o nome em português, você sabe? Eu não cheguei a pesquisar. Na verdade, eu não procurei nem imagem dele. Talvez deve ser Ceifador, talvez? Com R-A. R-A-P-I-R. O Ceifador é o irmão lá do Mago. É, o Ceifador Sinistro, né? Eu não sei. É porque ele ataca o Cabelo de Prata e é isso que deixa ele de cama, né? Que, enfim... Ele fica de cama por um tempo aí quase morto e aí aparece o Manta e a Daga, atacam ele e tal, e nessa época ele já tá velho de novo, né, já reverteu o efeito. E aí que eles dão uma engalhofada no personagem lá, né, que fala, ah, não, agora eu sou um ciborgue com o cérebro do Cabelo de Prata e tal. É, ele tipo, isso aconteceu naquela história que saiu no Abril num especial, né, acho que era Super Almanac do Homem-Aranha, né. É, tem um Almanac que junta várias histórias. Isso, é aquela edição que tem o Homem-Aranha descendo na parede, assim, na capa, né? Aquela... Só teve o número 1, né? Não teve... Ah, número sim, número... sim. Ah. Isso foi nessa história, né? Que ele se tornou um ciborgue. Falando... É, no final da história. O Everton citou aí que o Cabelo de Prata corre igual o Goku. Mais pra frente, ele chega até a virar um Super Saiyajin. Aí, mandei... Ah, meu Deus. Nossa, Deus. Que beleza, hein, Magno? Deixa eu brincar. Mas enfim, né? Tipo, Cabelo de Prata, depois ele vira esse ciborgue aí, né? Que já... com a força ampliada e tudo mais, porque é um ciborgue. Antes dele ser atacado, quando ele vai ser atacado, depois de ser atacado pelo Gatuno aí, ele vai fingir que vai morrer lá, ele fala I'll be back. Mas enfim, e aí o Rei do Crime depois cura, né, o Cabelo de Prata, apaga a memória dele e ele vira tipo um capanga obediente do Rei do Crime. O Cabelo de Prata, nessa época que ele era um ciborgue, e até foi citado aí que ele tava tipo um capanga do rei, né, na forma ciborgue dele, daí ele consegue recuperar a essência vital dele com a adaga, se eu não me engano. É isso aí. E daí ele volta a ser um chefe do crime, mas ainda com pouca expressão, né, tanto que ele participa dessa guerra de gangues aí, e o arranjador, né, que tava no lugar do rei, ele manda o Halloween pra tirar ele de jogo, e o Halloween invade lá a mansão dele e tira ele facilmente da parada ali, e ele não aparece tão cedo mais, só vai reaparecer lá nos 91, 92, e mesmo na assim, fase historinhas... do Dave Michelin lá. É, e mesmo assim, como mais um ali nas guerrinhas, né, não é nada muito importante. Sempre como um ciborgue, né, agora priorizam mais ele como um combatente físico do Homem-Aranha e não como aquele chefe do crime, né? Eu lembro que eu achei muito... Eu ainda acho essa parte do ciborgue dele muito zoada, sabe? Sei lá. Eu achei interessante, porque no espetacular, no desenho, usaram ele com esse esqueleto do ciborgue, né? E ficou legal. Não, mas eu acho ele mais legal como o início. O cara é um mestre do crime que ele manda o povo fazer as coisas. Ele não precisa sair do braço. Eu acho ele mais legal, ele como a cabeça. Pode falar, Magari. Você tá querendo falar da cabeça? Cabelo de prata. Comente pra quem não sabe do que eu tô falando. E os inimigos superiores, os únicos que podem usar o alcunha superior. Eles têm uma missão que é recuperar a lendária cabeça do Cabelo de Prata. Todo mundo acha que tá morto, mas na verdade tá lá uma cabeça lá. Eu acho que faltou um pouco de ênfase no lendária. A lendária. Mas aí, na verdade, ele tá vivendo com um molequinho lá, não estilo Batman. A maldade. E... Só é só a cabeça? É. Depois que eu falei que eu pensei que... Ele poderia estar vivendo com o Batman. Enfim, aí o Batman, Cabelo de Prata, tá lá como o carrinho do moleque lá no lixo. Ele fica vivendo com... Peraí, só um minutinho, Magari. Só te interromper, mas que fim de carreira, hein, cara? O cara cresceu, líder da Mádia, foi aquele Hydra Supremo lá, como é que é? Um negócio assim. A Hydra Supremo. Virou o ciborgue, não sei o que e tal, e depois tá jogado no quarto do moleque. Que fim de carreira. É. Mas, ah, você não pode esperar nada de uma revista que tem superior na capa. É pra levar a sério. Não, mas vai, continua. Então, aí agora ele tá com o Homem Colchão, que é o Shocker. Tá sendo o grilo falante do Shocker. Tá legal. Se quiserem ler alguma coisa superior, leia o Inimigo Superior. Ainda tá saindo, inclusive, enquanto a gente tá gravando isso aqui. Tá em publicação ainda, né? Mas enfim, né? Cabelo de Prata é isso aí que a gente falou. Só comentar que a coisa que eu acho que ninguém sabe é que o Cabelo de Prata já apareceu em filme. Qual filme? Aquele filme lá, super-herói com aquele Drake Bell lá. E aquele vilão... Eu... costumam dizer que aquilo ali é referência a Cabelo de Prata. Qual filme? Ele fica querendo ir... Aquele super-herói lá, aquele... De aquele homem libelo lá. Ah, é. Nossa. Que tem até... Tem algumas referências. Sim, lá. Tem um bocado de referência. Eu costumo dizer que o vilão foi uma referência, talvez, né, ao Cabelo de Prata, porque ele fica querendo rejuvenescer e tal. Enfim, outra coisa também é que justamente essa questão dele querer rejuvenescer é uma característica que muita... Quer dizer, muita mídia não, mas algumas mídias gostam de pegar e é uma característica forte dele. A animação dos anos 90 usou isso, né? Não, mas só, sei lá, o Ultimate é que ele é bem diferente, ele é dono de uma empresa lá e tal, não lembro muito bem. Quando for falar do Ultimate, eu acho que vai ter um cast do Ultimate, eu comento melhor. Mas no enfim. No futuro terá. Exige preparação grande. Hashtag Team Miles. Não vou começar com minhas hashtags. Mas assim, dá pra adiantar que quando tiver um Tweepcast sobre Ultimate, não será um programa apenas, né? Tipo, não dá pra cobrir a frase toda com um programa numa história que já Vamos tá durando 15 anos. Vamos fazer só do Homem-Aranha Ultimate que vale já. O Miles pode ter um programa dele, né? Separado. Sim, sim. E o Peter talvez tenha dois, não sei se precisa. Pra quê? Se o Miles continuar por Ultimate muito tempo, é ele ganhou. Importante. Apesar que o universo Ultimate tá... Mas o Peter Ultimate é chato. Prefiro o Tobey Maguire. Bom, próximo cara aí que surgiu na Amazing 113, algumas edições depois aí da... que a gente falou? E o Cabeça de Martelo, olha só. Magari pode falar mais sobre o Cabeça de Martelo, né, Magari? A gente não pode fazer piada sobre ele, só Magari. É o cearense? Exatamente, é. Você é de lá, você pode falar o que você quiser. Ah, o André também é nordestino, então. Tá pelo menos. Eu sou recifense. Não importa. Isso, não importa, meu rei. O sotaque até aumentou, você viu? Deu uma ênfase no sotaque. Olha só. Então, Cabeça de Martelo, que era um cara lá da União Soviética e tal. Tipo, mesma coisa dos outros vilões, né? Ele acabou ficando um vilão recorrente. Eles criaram um passado pra ele aí, né? Que ele veio pros Estados Unidos fingindo ser italiano, porque ele sabia falar italiano e tal. E aí entrou na vida do crime e tal. E ele trabalhava como capanga da Mádia também, né? É, ele era aqueles assassinos. Vai lá, mata o cara e esconde o corpo. Exatamente, até que... Ele foi atingido por um... Uma das missões dele resolveu revidar, ele tava às portas da morte lá, e aquele doutor Jonas Harrow lá falou, tô sem nada pra fazer, tô aqui, tem esse cara aqui com a cabeça quebrada, deixa eu ver se eu consigo ajudar ele. Ali, contrato pra lá, costura pra colar, prega pra colar, aí fez a cabeça chata de cearense dele. Olha que só. Tem um negócio de que... O Magaren pode falar isso. Tem um negócio de que quando ele era criança o pai dele batia nele com martelo também, tem umas histórias assim, mas eu não lembro direito. Mas... Na primeira história é só isso que foi citado aí, que ele era um criminoso que tomou um tiro e daí o Jonas Harrow reconstruiu a cabeça dele, não sei se é com adamantium, acho que é com adamantium, né? Qualquer esquina, né? Qualquer esquina você acha. É. Comum. O Harrow ele criou aquele fogo fato que é um cara bizarro, né? Que é uma luz. Então pra ele uma cabeça de adamante não é nada. E aí ele quando ele recobra a consciência aí já transformado, ele tá com, como todo bom vilão, ele tá com um pequeno problema mental ali, né? Bem pequeno. E aí ele... A última coisa que ele viu antes de ser atingido foi um pôster de um filme dos anos 20, né? E aí ele resolve... Ele tinha visto o filme, não era? É, ele tinha visto o filme, isso, era o último filme que ele viu. Isso. Daí ele ficou com as memórias dos gangsters dos anos 30, 40 e tal. E daí ele se transformou num deles. Se veste como eles, fala como eles e usa armas da época, né? Tipo, no estilo Exatamente. Da época. Ele ficou... um gangster retrô ali, e o objetivo principal dele era tomar o tomar a sua parte, né, tomar a sua parte do, a sua fatia do bolo ali, né, e daí ele, inclusive, nessa época que ele entrou na guerra de gangues ali com o Dr. Octopus, que também tava se tornando chefe do crime nessa época aí. Esse gangster raiz, né, gangster moleque ali, anos 20 e tal. Então o negócio dele tinha que ser de bebida. Bom, mas é um dos personagens que ele fala, ele diz não se lembrar do próprio nome dele, né? Se você for olhar qualquer canal oficial, fala que o nome dele é Joseph, apenas. Então, enfim, né? É o Zazinho. E aí ele, né, se envolve em várias guerras de gangue, igual o Everton comentou aí dessa do Octopus, né? A gente até fez o programa dela também lá, que ele acaba, teoricamente, morrendo numa explosão e depois volta como o Fantasminha Camarada, né? Esse negócio da forma etérea dele, ele explodiu numa... Eu não lembro qual elemento que era, tinha uma bomba atômica lá, sei lá o que que era aquilo. Explodiu naquela ilha que o Octopus estava pegando da Tia May, né? Daí... Não pegando da Tia May, pegando a Tia May. É, as duas coisas, né? As duas coisas. Na verdade, é. Ele estava fazendo um pra ter o outro, né? Daí o Octopus conseguiu escapar, depois um tempo foi revelado, e o Cabeça de Martelo, tipo, se tornou um fantasma, né? Ele tava só... Tava sem as moléculas do corpo dele, mas a consciência formava aquela forma etérea dele, né? Que é meio difícil de explicar esse negócio da forma etérea dele, porque isso não existe, né? É uma coisa de quadrinhos que colocaram ali. É, porque quadrinho também não existe. Não sei se te falar. Enfim, ele recupera a forma dele lá com o acelerador de partículas, por mais bizarro que seja, e volta a ser um chefe do crime, mas, obviamente, com menos expressão que antes. E ele some das histórias do Aranha por um tempo, enfrenta outros heróis. E daí ele só vai voltar mesmo lá na fase da Guerra de Gangues, dos fim dos anos 80 ali. É, e ele fica aparecendo nessas guerrinhas durante muito tempo aí, né? Até que ele acaba saindo de cena bastante tempo depois. Foi? Guerrinhas? É, são várias guerras, né? Que... Guerrinhas? Mexe suas palavras, parça. Mas aí até que... É, eu acho que na Guerra Civil já, tipo, muito tempo depois, o Rei do Crime sai de cena de novo, né? Como ele sempre faz. E aí o Cabeça de Martelo se une com várias pessoas que têm poderes lá. Apesar que eu tava vendo a lista aqui, tinha os grandes gambonos no meio da lista. Eu não li o resto, sabe? Tipo, deixa, né? Quando voltarem a falar do Camaleão e do Lápide, eu vou falar do Cabeça de Martelo de novo, porque ele tem uma época em que ele virou tipo um associado do Camaleão e tal, né? Tá. Não, é assim, só vou citar que entre os caras que ele uniu tem esse que eu falei, né? Os grandes gambonos, o Canguru, Marco, o Homem Montanha, olha só. E que mais? O Ardiloso, tá bom. Citei só alguns. A Nata! É, eu falei um terço, mais ou menos, dos caras aqui. Dando um spoiler. Palhaço. Mas não é spoiler, que é do mês passado. E quem mais? O palhaço. Não tem mais ninguém, não? Não, não. É só homem. Ah, tem certeza? Na lista aqui. Você tá encobrindo aí. Não. Então... Eric. Ele vai voltar a aparecer na edição desse mês da teia do Aranha, do Homem-Aranha Superior. Nós estamos falando de abril de 2015, né? Ah, vai saber, é Panini. Esse mês. É só pra quem tá ouvindo isso daqui a um tempo se localizar aí. É, se bobear, quem tá ouvindo isso aqui daqui a um tempo nem saiu ainda, mas... Mas eu sei que no final das contas, um agente lá do Wilson Fisk acerta ele com a bala de adamantium, né? Que é a única coisa que... É, a cabeça dele era de adamantium mesmo, que a única forma de acertar era com adamante e tal, de causar algum dano, né? E aí ele acaba... Que ele nunca encontrou o Wolverine. Pois é. O Wolverine enfiasse as garras lá já. E aí, no final das contas, já entra lá na época do Senhor Negativo e tal, que ele... O Cabeça de Martelo, ele tá com trauma severo por causa disso aí, e aí o Senhor Negativo dá um jeito lá de... Não sei se ele... Eu sei que ele propõe transplantar o cérebro pra um corpo lá e tal. Olha, cabelo de prata voltando aqui, né? Eu não sei se ele dá essa ideia e acontece, ou se é só da ideia e acontece de outra forma. Eu sei que no final das contas ele vira um capanga do Senhor Negativo por um tempo. Depois eu não sei onde que ele tá atualmente. E a decadência é virar uma cabeça no quarto de um moleque. Então, seguindo em diante aí, seguindo pra frente, olha que beleza. Acho que, não sei se a gente vai ter muito o que comentar, mas tem o Estrangeiro também que apareceu um tempo, né? Só que... Ah, isso aí é com o André. Comente, André. O André? Por quê? Ah, o Estrangeiro. Ele é o Estrangeiro. O Eric tá maus hoje, hein? Não, é porque eu não liguei uma coisa com a outra. Eu tô assim, será que o Magari tá pensando que é algum personagem dos Strazinski? O que que é? Não, não estaria pensando nisso. Então, o Estrangeiro apareceu na Espetécula 115, né? Ele tem aquele relacionamento. A primeira aparição dele, que eu lembre, ele apareceu pela primeira vez contratando Chance, apostando com ele, no caso, né, pra pegar o Homem-Aranha. Daí depois sim ele aparece subornando a Gata Negra lá e tendo uma espécie de relacionamento com ela, mas na verdade ele queria a identidade do Homem-Aranha, né? E ela queria dinheiro. Daí eles acabaram um enganando o outro, né? Nessa época aí. Mas ele chegou a ter uma gangue grande o bastante, assim? Eu lembro pouco dele. Eu acho que ele apareceu por pouco tempo, não foi? É, ele tinha uma gangue, mas... Bem, como o próprio nome já diz, a gangue era estrangeira. Era mais caro, né? Trazer os caras. Inclusive, ele... Eu acho que passar o maior... dia, dá mó trabalho. Eu acho que a maior coisa que o personagem fez foi que foi ele que mandou matar o Ned Leeds. É, o Macendale pensava que... O Macendale vai lá no estrangeiro e mata o rapaz lá que tá... Eu quero ficar no lugar dele. É, ele pensava que o Ned Leeds, no caso, era o Duende Macabro, porque tudo levou não a... Não só ele. É, o Kingsley espalhou a identidade, só o Roger Stern sabia disso nessa época, mas enfim... Ele mandou matar o Ned Leeds e tal, pelo estrangeiro, e outras coisinhas que ele fez nessa época foi... Foi no estrangeiro, sim, foi lá na Alemanha. É, exatamente. É, pior que é. E ele também contratou o Dente Sable. Será que foi por isso que ele foi atrás do estrangeiro? Porque tinha que ser alguém, só um estrangeiro podia agir no estrangeiro? Mas, enfim. É, ele aparece nessa época aí, né? Só, né, nesse fim dos anos 80 aí, ele ajuda a contratar o Dente de Sabre pra pegar o Aranha e... Ele não chega a enfrentar o Aranha muitas vezes diretamente, né? Também é revelado que ele depois, que ele tava tomando o lugar daquele policial, o Capitão Keating, que era um policial Jonah Jameson do Aranha, né? Que... É interessante, se você for olhar, que o se ele quisesse, ele tinha o poder de teleporte, ele tinha poder de super velocidade, ele tinha qualquer poder, né? Porque ele, se alguém olhasse no olho dele, ele deixava o cara em transe por um tempo, alguns segundos, e aí, ele sumia, o cara, meu Deus, ele se teleportou, né? É, o Aranha chega a pensar que ele é um mutante, inclusive, nessa época, porque ele usava esses... Mas fora isso, ele é só um homem comum, treinado em algumas artes marciais e tal, e daí ele some, depois de ser enganado pela Gata Negra, ele some e só vai reaparecer lá no meio dos anos 90, e ele é morto, se eu não me engano, por um dos Rosa, ou até pelo Rei do Crime, eu não tenho certeza, eu sei que ele acaba até fazendo um acordo com o Homem-Aranha que ia ajudar ele e tal. Tem um negócio assim, mas é só uma aparição pequena que ele tem e já morre ali nos anos 90. Então, na sequência a gente tem aí o Lápide, olha só, Lonnie Lincoln, que era um cara albino, né, que cresceu no Harlem, e ele conheceu o Rob quando era criança ainda, né, tem esse background do personagem aí que eles cresceram juntos, mais ou menos, na escola, né. Que é isso, Mori? Nada, só... Tô muito quieto, só precisa fazer um barulho, foi só isso. Tá, ok. Mas enfim, né, só que aí tem até uma história deles lá que o Rob, ele acaba denunciando o colega dele, porque ele, não lembro o que ele fazia de errado, mas fazia alguma coisa de errado na escola. Ele era o chefe do crime, matava capanga, matava gente. Na escola? Matava alma. Ele era um trombadinha, né? Pequeno meliante. Entendi. e o Rob era do jornal da escola, né, daí acabou que o Lápide, ele é um psicopata, ele acabou fazendo uma amizade, assim, entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui, que com o Rob, que o Rob não ia denunciar ele, e o Rob acaba aceitando, né, porque senão o Lápide poderia matar ele, inclusive, e daí o Rob acaba nunca denunciando os crimes do Lonnie, né, daí ele só vai reaparecer bem, um tempão depois... Aí já no início dos anos 90, dessas histórias, que ele... Com o dente devidamente lixado, né? O dente devidamente ali apontado. É engraçado, né? Que os balões de fala do Lápide eram tipo como se ele estivesse sussurrando, né? Cada fala dele como se ele estivesse só sussurrando. É o vento passando pelos dentes. Pode avocar dele. É, daí depois, ele. Tipo, é depois que ele ficou com a pele realmente dura como uma preda. É, ele, no início ele era só um cara com poderes de. Um cara albino, que lutava bem e tinha uma força acima do normal, que ele até quebra a coluna do Rob só segurando ele assim, né? Ele até. Mas não foi o Batman que teve a coluna quebrada, agora foi o Rob. Mas aí tem o... Mas esse negócio da coluna é até antes, né, dele ganhar os poderes. É, isso é na primeira saga dele ali, que é uma história muito boa, inclusive. Saiu na Homem-Aranha 106, 107 de abril, se não me engano. Que o Rob depois acaba sendo preso junto com ele por causa que o... É porque o Rob tinha uma prova de um crime que o cara fez e nunca denunciou, né? Ele era preso como cúmplice. É, a hora que ele resolve denunciar, o Lápide denuncia o Rob também, né? Falando, ah, ele me ajudou, sei lá, ele era cúmplice, né? Alguma coisa é, assim. É, o Lápide acaba... Fizeram uma adaptação disso na animação dos anos 90. É, isso foi adaptado nos anos 90 mesmo, né, na série. Inclusive, ele vai pra cadeia, o Rob, junto com o Lápide, que o Homem-Aranha pegou o Lápide, Daí eles vão pra cadeia juntos, inclusive. E depois o Lápide escapa da cadeia. E daí ele entra... Ele é recrutado ali pelo Camaleão, que a gente vai falar depois. E entra na gangue dele, no caso, né? Mas ocorre um negócio lá que o Camaleão chama o Duende Macabro, que era o Macendale na época, pra assassinar o Hobby, no caso. Porque o Hobby tinha descobrido uns negócios lá. Daí... Não. Mônia. Oi? Por favor. Desculpa, o Mônio tá brincando. O Mônio não tá prestando atenção. Eu tava longe, fala de novo, vamos lá. Ele falou descobrido. Descoberto. Não, ele... Se ele tivesse me corrigido, eu começaria a zoar ele, mas como não fui eu, então. Enfim. O Robin tinha descoberto uns negócios lá sobre. Que o Camaleão tinha pegado a identidade do Jameson uma época, né? Enfim, ele era o alvo da gangue do Camaleão. E daí, em vez do Camaleão pedir pro Lápide, que era parceiro dele, pra matar o Hobby, ele pediu pro Duende Macabro. E daí o Lápide ficou bravo, né? Porque só ele, segundo ele, só ele pode atacar o Hobby, ninguém mais. Daí ele acabou tendo umas tretas lá que ele acabou sendo preso numa fábrica do Harry, que tinha dióxido 3 lá, e se grudou a dele e acabou se transformando no magma de prata, né? Numa lápide, olha só. É, ele ficou praticamente invencível, porque inclusive depois dessa história aí, quando ele aparece com aquela couraça, até a cabeça de martelo não fere ele, ele toma tiros e não adianta nada, soco do Homem-Aranha também não adianta nada, ele tá praticamente invencível, né? Ele só sendo muito potente o golpe pra ele ser desmaiado, né? Nessa fase aí que ele começa a ascender realmente como chefe do crime. E como vários outros personagens, sumiu, né? Tipo, aparece de vez em quando, fazendo alguma coisa. Eu lembro dele numa história do Demolidor, mas é tipo, eu apareci, foi embora. É, aí, enfim. No Aranha, acho que desde os começos do ano que ele não aparece. É, como 90% dos personagens do Homem-Aranha, né? Trouxeram de volta. Mas é o que? Se ele... não tem roteirista no Homem-Aranha. Ele apareceu como chefão no Espetacular Spider-Man, ele apareceu no desenho, né? É, como ele é. Sendo chefão. Isso. Daí lá que exploraram mais esse lado chefe do crime. Ou, dele. De acordo com a bela e competente dublagem brasileira, o rei do crime. Isso. Certo. E ele volta a aparecer no universo da Garota Aranha, mas eu não vou contar pra não falar spoiler, mas ele aparece um pouquinho, né? Rapidinho também. Tem até uma imagem que é referência à primeira aparição dele, ele segurando o aranha em cima num prédio de construção, lá na Garota Aranha. Tem uma imagem, primeira aparição, quando ele aparece lá, ele tá segurando a May também num prédio de construção. Ah, mesmo ângulo. Eu pensei que agora o prédio já seria construído. Ia ser mais legal. É. Aparece ele e vários clones, né? Lá no cemitério. Seria legal. Que isso? Ah, os efeitos sonoros estão demais, hein? É o que palpa meu trabalho. Eu vou tirar o emprego do Magari. Certo, então, aí no... Não lembro se é anos 80 ou 90, porque aqui a Abril publicava coisa nos anos 80, nos anos 90, eu confundo tudo. Mas só uma coisa sobre o Lápide muito importante que a gente não comentou, cara. Ele é o pai da Besoura. Olha. Ah, sim. Ah, é? Besoura. Besoura. Ah. O André acabou de levar spoiler porque a revista demora 3 meses pra chegar em Portugal. Não, mas... Já, não, pera aí, mas acho que já saiu lá isso aí, cara. Não, já comecei a ler isso já. Então, é o que eu tava falando, que eu não tenho certeza se 80 ou 90 por causa da Abril, são os Irmãos Lobo, que a gente comentou brevemente, que a gente, né? A gente já falou lá no Twipcast de Halloween, próximo. A gente falou bem por alto, né? Mas assim, não tinha... Tem mais o que falar sobre os caras de não, relevante? A gente já falou, a gente contou a história deles, contou que um deles pegava Lore e morreu e morreu, acabou. É, eles queriam. O Celta de Lore morreu. Eles viravam lobisomens e tentaram pegar um pedaço do submundo lá, só que acabou que eles foram sabotados pelo Camaleão que tava chegando ali, também ascendendo como chefe do crime, e com a parceria do Cabeça de Martelo, ele acabou pegando a parte que era dos Homens Lobo e um deles, né, que o Magaren já falou aí que morreu, e o outro sumiu das histórias e, pelo que eu vi aqui, ele apareceu depois, mas não saiu no Brasil, não. E você falou submundo, eu lembrei de uma revista, não sei se era da Block ou da RGE que eu tava lendo, que lá fala o baixo mundo. Olha que beleza. E aqui. Oi? Não, eu tenho que perguntar quando foi a primeira aparição deles, eu não sei. Quando foi? Eu anotei de alguns aqui, mas eles eu dei uma ignorada, sabe? Ah, deixa eu falar então. Depois não, eu é que tá fácil. Você lembra o nome de algum deles, ou Everton? Carlos e Eduardo. Eduardo Lobo, que é. Considerando que ambos apareceram pela primeira vez na mesma revista, foi na Espetácula 143. Ah. Eduardo morreu na Web 55. E aproveitando que o Everton falou do Camaleão aí, a gente pode comentar rapidamente aí, né, que o Camaleão teve uma época que ele também entrou nessa parte aí, né, de liderar gangue e tudo mais. É, pra mim foi a melhor fase do personagem, foi depois da morte do Kraven ali. Nessa época não tinha relação de irmão que ele, não era conhecida, né, depois que o DeMatteis colocou esse negócio aí. Mas nessa época aí, depois da morte do Kraven ali, ele começou a querer ser um chefe do crime também, né? Daí ele conseguiu aliança com o Cabeça de Martelo. Nessa guerra de gangues aí com os irmãos Lobo, ele pegou a parte deles. E daí foi montando sua gangue, né? Inclusive quem tirou o lápide da prisão foi ele, o Camaleão. E nessa época, na verdade, ele chegou ao topo tomando o lugar do Jameson no Clarim, né? Ele se fantasiou lá de Jameson e ficou um tempão lá até o Puma comprar o jornal. O Puma, que era o que tinha uma dívida com o Homem-Aranha, e daí usou o jornal a favor do Homem-Aranha, no caso. E o Camaleão tava malhando o Homem-Aranha lá, né? Daí ele comprou, daí o Camaleão virou um chefe do crime e tava envolvido em tudo aí, na Atos de Vingança lá. Depois da Atos de Vingança, ele contrata todos os vilões que enfrentaram o Homem-Aranha nos Atos de Vingança pra enfrentar o Homem-Aranha de novo, com uma recompensa no caso, mas depois ele acaba dando um calote nos caras lá e acaba não pagando nenhum. Mas nessa época ele já tava caindo, já tava voltando a ser vilão comum mesmo, sem ser um chefe do crime, tanto que nessa época ele até consegue com o Consertador, aquela máquina que tirava os poderes do Homem-Aranha, que saiu no manual aqui no Abril, que daí ele consegue tirar os poderes do Homem-Aranha por um tempo. E enfim, nessa época ele já virou mais um foragido, que inclusive até já tava fazendo trabalhinho pro Harry Osborn pra fazer os pais do Peter, os ciborgues e tal. E daí ele vai preso de novo e acaba enlouquecendo, acaba parando lá no Ravencroft, né? E apanha da Mary Jane. É. Toma um tiro do Kraven 3 ou 2 ou 3, sei lá. Eu tava falando no mudo aqui, eu falei que aí já entra na parte que já não era chefão de crime nem nada, né? Mas só abrindo um parênteses aqui, o Carlos Lobo morreu na Scarlet Spider 15, a do Kane aí, que não saiu no Brasil. Spoiler. Ele é um panini incompetente, filha da mãe. Mas em Portugal saiu, não? Não. Em inglês? Não. Não tem inglês. Não sei. Ah, é importado, no caso, tem importado. É, né? Eu não sei, não conheço lojas aqui que importam, não. Acho que só tem que pegar pela internet mesmo. Só não, mas aí em Portugal, se você entra na Amazon, sei lá, sim, na Amazon da França, ou da Itália, sei lá, eu deve entregar. Mas enfim, a gente pode comentar. Eu só ia comentar sobre o Camaleão, porque eu ia perguntar o seguinte: essa fase dos anos 90, qual era o título que aconteceu isso? É, saiu no Homem-Aranha de Abril, só que no título. Tinha quatro revistas na época, né? Na época tinha. Era da Web. Na época tinha Web, Espetáculo, Amazing e Spider-Man, né? Então foi tudo. É, foi com o Jerry Conway na Espetáculo e na Web. Foi. Na Espetáculo e na Web, ok. Não, porque o Camaleão, você vê agora na Amazing, há uns anos atrás, aí naquele arco lá do Kraven, da família dele, o Camaleão ali tava, sei lá, um covarde, um negócio meio, como é que se chama, idiota mesmo. Depois que ele deixou de ser chefe do crime, ele acabou indo pra Ravencroft, ficou um maluco mesmo, ficou meio... Tá, então assim, tava passando batida aqui, mas teve. Apesar que ele apareceu nas histórias do Homem-Aranha, mas ele era mais inimigo do Demolidor, na verdade, né? Que era o Coruja, né? O Leland Owsley. Que começou lá na Daredevil 3, 64, né? Isso aí, então, bem antigo. O cara que plana, só pode se jogar de prédio mais alto pro mais baixo. Se alguém ouviu, renominado que o Eric participou sobre o Demolidor, uma correção: na história lá que ele cita, não é a Viúva Negra, não, é a Gata. Ah, verdade. Eu falei, não lembrava direito, falei, eu acho que é viúva. Ele trabalhava no mercado financeiro e tudo mais, né, e tinha esse apelido de coruja, né, e aí eles descobriram lá que ele desviava dinheiro e tal, e falou, então eu vou entrar pro mundo do crime mesmo, mas de forma disfarçada, vou só construir esse ninho gigante de coruja aqui em Nova York e vou morar nele. Porra, não, super discreto. Já apareceu algumas histórias que eu, não, só pra dizer, as histórias que eu lembro dele com o Homem-Aranha começaram ali na época que ele tava na Guerra de Gangues com o Dr. Octopus ali, né? É, então, assim, a gente tá citando ele aqui, mas ele apareceu pouco em Homem-Aranha, né? A gente até... Não ia falar que a gente falou, mas não, eu que li recentemente. A história é justamente essa que você tá falando aí, que já é na época da Gata Negra, já, não é? Já. É quando ele começa a namorar com a Gata Negra. Isso, que aí tem o Octopus e tal, que... O Coruja namorou com a Gata Negra? E, inclusive... Acabou de subir no meu conceito. Inclusive, eu quero aproveitar pra comentar que o Octopus já se envolveu muito em Guerra de Gangues e tal. A gente não tá comentando dele porque a gente já fez um programa só do cara, né? Mas em Guerra de Gangues aí ele já participou assim, de várias. Assim, Duende Verde também. Duende Verde também. Ele começou como um dos chefes de gangue. De gangue. De gangue genérico e depois virou o duende. É, a princípio ele só queria dominar a cidade, com o crime, tanto que tudo mais. O terceiro, que a gente falou recentemente também, que ele queria era brigou lá com o Cabelão de Prata, lá pelo chefe, pra ser o chefe lá, mas foi pro espaço antes. Exatamente. E então, o Coruja é isso basicamente, né? Só um comentário pro Mônio ficar feliz, que existe um Leland Owsley na série do Demolidor da Netflix, né? Com esse nome. Tem um personagem com esse nome lá. Só que ele não plana. Ainda bem, porque isso é ridículo. Não, o personagem tá lá e faz jus à história dos quadrinhos, porque... É o meu personagem preferido. Ele também... O comentário dele. É, e ele também é um cara que... trabalha com mercado financeiro e tudo mais, né? É como se fosse o Coruja antes de virar Coruja, sabe? É tipo isso, assim. Ele trabalha no mercado financeiro, mas faz um caixa 2 ali, ajuda o povo e tal, a encobrir os gastos ilícitos, né? Então é o meu personagem preferido da série. Ele faz uns comentários interessantes, né? Ele faz sarcástico. Eu vou ter que falar com ela. Tá, eu vou. Vai só morrer. E aí, quem vai sofrer? Ninguém vai sentir minha falta. Aí do crime fala alguma coisa. Ai, lá vem de novo. Vai sabar pra mim. Ele já me achou uma vez. E se ele me achar de novo? Eu sou um velho, eu não consigo correr. Então, outro personagem que a gente pode comentar rapidamente aqui, que já é dos anos 90, é o Dom Fortunato, né? Que aparece ali na época do que o Ben Reilly tá como Homem-Aranha, né? E eles criaram um background pro cara, né? Que é o Rigoletto, que foi o cara que o Wilson Fisk matou lá no passado, eles falam que tinha o Rigoletto e o Fortunato, né? O Vincent Fortunato. E aí o Rei do Crime tentou, o Wilson Fisk na época não tinha esse nome, né? Tentou matar os dois, mas não conseguiu, né? Matar o Fortunato. Mas, enfim, quando o Rei do Crime sai de cena, o Fortunato volta, né? Como sempre, o Rei do Crime sai, alguém entra. É que o Rei do Crime é tão musculoso que não tem espaço pra outro. Ele tem que sair pra outro. É, e quando ele sai, aparece uns 5, né? Lutando, olha só que beleza. E ele é pai daquele grandão lá, o Jimmy Six, né? Que aparece nessa época da saga do clone aí e tal. E também é pai do Ângelo Fortunato, né? Que é o cara que vira o segundo Venom e dura bastante tempo. Bastante tempo. Uma queda de prédio. Um dia. É, nem isso, né? Mas é isso, basicamente, né? Eu acho que... Ah, deixa eu fazer jabá aqui. É, revira o Mark Miller que eu fiz no Aracnofã, tá aí. Caído entre os mortos. É isso, caído entre os mortos do Mark Miller. Link no post. Aí todo lembrando que todo mundo que falou link no post tem que mandar um e-mail com todos os links, tá? Ok. Ah, não. tô zoando. Ah, tá bom. Mas é isso, basicamente, né? Ele fica nessa fase do crime aí, entrando e tal. Mas tem um personagem que eu quero falar um pouco mais dele, mas antes eu vou puxar aqui o Tarântula Negra, pra gente comentar rapidamente dele aqui. Personagem mais sofrido e com os alienígenas que se chamam de roteirista hoje em dia. Tadinho dele. Esse Tarântula Negra? O Tarântula Negra ele surgiu como um chefe do crime da América do Sul, né? Ele ficava só naquela área e no momento que ele resolveu expandir a sua influência pra Nova York, para os Estados Unidos em geral, ele acabou dando de cara com o próprio Fortunato e com o Terceiro Rosa, que a gente vai falar depois, né? Mas ele é legal, tem uma cena que o Tarântula Negra aparece, que pela primeira vez, se não me engano, ele invade a base do Rosa, do Terceiro Rosa, e daí tá lá a Dalila, que é uma guarda-costas dele, que é uma mulher bombada lá, que luta e tal. E daí ele pega ela e vai grudando a cabeça dela na parede, assim, e até formar uma tarântula gigante na parede. Bem interessante essa cena. Ah, até, tipo, verdade. Grudando não, ele atravessa a cabeça dela na parede. Isso. E fica brincando. Vai desenhando. Aranha. É, isso mesmo, ele atravessa essa cena a parede. Foi... Então, não, ele atravessa a cabeça e sai arrastando, continuando quebrando a parede. Exatamente. É uma ignorância absurda o que ele faz. Não, e ele era um cacete no Homem-Aranha também. Não, então, isso que eu ia comentar. comentar assim, antes, só antes de comentar isso, que ele subiu justamente porque ele era casado com uma brasileira lá, Marina. Eu não lembrava disso, vi hoje aqui. Marina Silva? A Marina Silva. Não, não é Silva, é outro sobrenome qualquer que não é sobrenome de brasileiro, sabe? Que a Marvel inventou. Mas ele era casado com uma brasileira e ela foi embora, depois que ela descobriu da vida de crime e tudo mais, pra Nova York com o filho, entendeu? E aí ele vai atrás... Vai atrás do filho, né? É isso que eu ia comentar, ele não foi pra expandir os negócios, ele foi pra buscar o filho, não é? Começou assim a treta. Sim, só que acabou ele tendo atritos com o Rosa e com o, com o Fortunato justamente por isso. Que é, ele já tava lá, né? Já tô aqui mesmo, por que não, né? E assim, a princípio ele não vai, né? A princípio ele fica mandando, tipo, uns capangas dele, algumas coisas assim, depois que ele vai pessoalmente, se não tô enganado. Inclusive, o visual dele só vai ser revelado depois. Ele só aparece como uma sombra, hein? Nessas primeiras aparições. Aí depois a gente vê que ele é um cara que tem uma roupa uniforme, assim, negro, e tem uma aranha, desenhada uma aranha na máscara e tal. Na verdade, a história dele é aquilo de tipo fantasma. O Tarântula Negra passando de pai para filho, de pai para filho, pai para filho. Aí continua a tradição de Tarântula Negra. Por isso que ele vem atrás do filho, exatamente, porque se não tiver o filho, ele não vai ter pra quem passar o manto mais pra frente. Ah, adota um, caramba. Não, e assim, eu já falei várias vezes que eu comecei a ler a revista em 99, mais ou menos, e aqui no Brasil, no final de 99, que teve a história lá do que o Tarântula Negra enfrenta o Homem-Aranha, eu acho que foi o Magari que comentou aí, que ele dá um cacete e arranca, vai embora com a máscara, né, do Homem-Aranha, não quer nem saber quem era. E eu lembro que na época eu emprestava a revista pro colega meu e tal, e nós dois achamos, tipo assim, o cara é muito foda, porque ele acabou com o Homem-Aranha facilmente, né? E aí depois eu nunca mais vi ele. Só hoje aqui pesquisando que eu vi que ele aparece mais depois. Nossa, não aparece. Vamos fingir que... Vamos usar a minha cronologia do MC2, que depois aparece o filho dele como Tarântula. É muito zoado, né? Não, eu vi uns negócios aqui que o Tigre Branco... Não é nem isso. Volta. O problema é que ele é esse chefe do crime, foda, mata pra lá, eu sou isso. Aí quando ele aparece preso lá na fase do Demolidor do Bendis, ele é um ticano genérico. Aí, mano, vamos lá, cheio de tatuagem. Não tem nada a ver com o Tarântula Negra. Não, e eu vi lá que a hora que o Demolidor tá à frente lá no Terra das Sombras... Aí ele vira como se fosse um ajudante, como se fosse um braço direito. É, porque ele já é esse cara só genérico. É, eu achei zoado demais. E era um personagem que eu respeitava. Ele é um cara que botava terror nessa época. Tipo, ele era o fodão das histórias. Tipo, aparecia ele, mandava e todo mundo tinha que obedecer. E ele chegou... Essa entrada ali que ele passou a Dalila pela parede e foi desenhando a Tarântula, isso já mostrou que o cara não era qualquer um. É. E assim, um exemplo que não é muito bom, mas pra, se alguém começou a ler revista mais recentemente, assim, né, não pegou as revistas antigas pra ler e tal... Uma das primeiras lutas do Homem-Aranha com o Morlun, né? O Homem-Aranha apanha pra caramba, é naquele nível, entendeu? É só pra contextualizar pros leitores que não leram as antigas, né? Ele apanha fácil, né? Não sei. Só vocês reclamaram aí da mudança de personalidade dele. Isso eu acho que é normal acontecer com personagens que aparecem nesses títulos assim, mais secundários. Porque o Magari falou aí da fase do Benz e do Demolidor, que ele apareceu. Só que nessa fase que o Eric comentou aí, do final dos anos 90, provavelmente era no título mais secundário, feito Spectacle Spider-Man, Web of Spider-Man, não sei. E os escritores nunca que vão lembrar disso, sabe? Eles não, mas esses não eram secundários, não. Não? Ele é Homem-Aranha e Demolidor, pô. Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man e Spectacle Spider-Man. A Amazing fica um pouquinho acima, mas as quatro são as principais, entendeu? Mesmo nível de importância. Não, eu tô ligado, mas mesmo assim, eu não tô falando nem só Bendis, vários roteiristas nunca prestam tanta atenção assim nesse título, sabe? É tipo aqueles roteiristas medíocres que vai fazer história do passado e troca a cidade, essas coisas. Sim, pra quem leu Kick Ass 2 e aquele prelúdio com a Hit Girl, teve um personagem lá que ele mal fala, enfim, ninguém sabe nem quem é, mas que ele se fantasia, se for olhar o rosto dele, é igual ao do Tarântula Negra. E da mesma forma que a gente falou do Camaleão, que depois voltou a ser... Na verdade, o Camaleão voltou a ser o que era, né? O Tarântula, ele só foi galhofado depois, né? Mas enfim, vamos falar aqui do penúltimo cara do programa, que é o Rosa, ou os Rosas, né? Porque foram quatro pessoas já que tiveram essa identidade aí, né? Eles formaram até uma dupla sertaneja, né? qual, Nayara? Rosa e Rosinha. Primeiro Rosa aí foi o Richard Fisk, né, que a gente comentou lá no início, que era o filho do Wilson Fisk. E ele entrou nessa... Ele assumiu essa identidade, né? Ele criou essa identidade. Ele foi convencido pelo Ned, não foi? Que teve um plano dos dois lá juntos pra acabar com o Império do Wilson Fisk. O Ned tava com as reportagens que poderiam incriminar o Wilson Fisk, né? Daí ele acabou fazendo um acordo. Só que nessa época o Rosa pensava que o Ned era o doente macabro. Inclusive uma das únicas aparições efetivas do Ned como doente macabro, meio desmemoriado, era quando ele fez aliança ali com o Ned. E o Ned tinha um amigo dele que era o Alfredo, que era o cara que ficava por trás dos assuntos e ajudando ele a ter o seu território aí. Foi durante a fase do Uniforme Negro que o Rosa começou a aparecer como um chefe do crime, que ele era só um cara com terno branco, com uma máscara rosa, uma máscara meio roxa, sei lá, que ficava tipo um jardineiro. Ele ficava sempre com uma rosa na mão e cortando rosa e aparando o jardim lá enquanto recebia as notícias se a sua gangue tava fazendo o quê e tal. Mas geralmente o objetivo dele era ir aos poucos, né, pegando o território do rei. E o plot central aí dessa época era que o Rosa, ele nunca ia pra briga, né, diferente de outros supervilões, tipo o Cabeça de Martelo, que ele era um chefe do crime, mas ele também lutava, né. O Rosa não, ele ficava sempre por trás e nunca tinha matado ninguém, inclusive. Ah, deixa eu te perguntar um negócio, é esse Rosa ou o seguinte, que tem aquela cena que ele é obrigado a matar um policial, sabe? É o Richard Fisk mesmo, ele não não queria ser um criminoso, ele queria acabar com o negócio do pai dele. Daí ele acabou, tipo, pra se salvar, ele acaba matando um policial durante a Guerra de Gangues. Porque nessa época o Kingsley tinha passado o manto, né, pro Ned Leeds. O Ned Leeds tava doidão e abandonou o Rosa lá no meio de uma guerra lá. Daí o Rosa não tinha como sair a não ser matando um policial. Daí ele acaba matando o policial, entrando meio que em depressão. Ele fica desnorteado ali. E depois o Massendale toma o lugar do Ned e começa a fazer tipo uns atentados pro Richard, quase que mata ele, fala que ele é o próximo da lista e tal. O Kingsley e o Richard Fisk, eles deram uma trocada de mente assim, né, porque o Kingsley, ele deixa de ser afetado e vira um vilão normal e tal, e o Richard Fisk, que era normal, fica bem afetadão, né, cara? Mexendo com o Rosa de tudo e tal. Só faltou virar o como é que fala? O que que o Kingsley era mesmo? O Rosa Superior. Não. Você falou em trocar de mente aí? É. Não, mas eu nunca falei. Eu ia falar do Chapolin Superior, mas não é ele que troca de mente, né? Não, o Chapolin não mexe. Não implique Chapolin nisso. Não, mas ele não virou estilista, ele é estilista, que é a palavra que eu tava procurando. Tá. Ele se torna meio narcisista, né? Ele fica meio afeminado, né, quando ele tá nessa identidade. É até meio engraçado, se for pensar, o cara é o chefe do crime, mas ele é todo fresquinho, né? Mas isso, no momento que ele tira a máscara, ele perde essa personalidade e volta a ser o cara normal que ele era, né? Daí faz ele... parte da identidade secreta, né? É, ele faz parte da nova personalidade, né? Daí ele, no fim, ele acaba aqui, ficando meio acuado com o novo Duende Macabro, que é o Massendale, né? Ele e a morte do Ned, que era amigo dele, e ele acaba entrando, voltando a se aliar ao rei do crime, ao pai dele, e aceitando a ideia de que o pai dele nunca vai sair da vida do crime e tal. E ele só vai voltar a ser um grande personagem durante os anos 90, naquela saga O Nome da Rosa, né? Que lá ele surge um novo Rosa, que ninguém sabe quem é, que depois vão descobrir que era um amigo do Richard, que tava tramando junto com ele. Só que o que acaba acontecendo nessa fase aí é que o rei do crime tava na época que ele teve a queda do rei. Nas histórias do Demolidor tinha um negócio assim nessa época, né? Que o rei foi deposto nessa época do trono dele, né? Daí esse novo Rosa, que era o segundo Rosa no caso, ele acaba sendo morto. E quem toma o lugar do próprio Richard Fisk é o tal do Alfredo, que era o amigo dele, que ele faz uma plástica lá e fica igual a ele. E o Richard fica foragido. E o Richard só vai reaparecer depois numa nova identidade, que daí agora ele já tá mais tipo um agente secreto, que é o tal do Rosa Vermelha, né? Ele se veste já com uma roupa de agente, assim, só fica com a máscara do Rosa e tá indo de atrás, no caso do Richard Fisk, falso, né, que é o Alfredo, pra retomar a identidade dele. Daí ele acaba consegue retomar a identidade dele, só que não vira o Rosa de novo, ele fica como Rosa Vermelha e quem vira, quem aparece como novo Rosa um tempinho depois é o outro, o terceiro Rosa aí, que é o Jacob Conover, né? O segundo era aquele sargento Blum, né? Como é que é? Blum. Ele tava junto com o Richard, né? Isso. Ele queria se vingar lá que o colega policial dele morreu, mas acabou cometendo um monte de crime depois que virou Rosa, né? E aí tem esse terceiro, que é o Jacob Conover, que é da época também que eu comecei a ler, que revelaram a identidade do Rosa e eu fiquei assim, tipo, quem que é esse cara, né? Não fazia ideia, que eu tinha começado a ler revista recentemente, mas é justamente quando o Tarantula entra, né? E o legal desse Rosa aí é que ele tinha a Dalila, né? Que era a... que a gente já citou aí, que era tipo a guarda-costas dele, né? E tinha... geralmente dava uma tensão assim entre os dois que era bem engraçado ver. Não, e ele, esse último, coisa. Esse terceiro, ele era o... eu acho que era o mais medroso, não era? Pelo que eu lembro. Ele não fazia nada, né? O cara, a maior contribuição dele foi aquela história dele com o Electro, que ele conseguiu fazer o Electro aumentar os poderes e tal, mas aí não foi muita coisa, né? Ele geralmente pedia ajuda do Fortunato pra enfrentar o Tarantula, né? Ele não conseguia ficar... ele era leal, né? Ele é leal, o Fortunato, esse cara aí. Ele era... justamente foi o Fortunato que deu um pedaço do império dele pro Rosa, pro novo Rosa, hein? Mas depois não lembro se ele morreu nessa época aí, ou se ele foi preso, mas ele, no final dos anos 90 aí, ele perdeu a identidade. Descobriram ele, né? É, e por fim, recentemente, bem recentemente, teve nas histórias daquela loteria. Acho que ia falar. Pode comentar aí. Ah, saiu aqui no Brasil. Aqui no Brasil é foda. Saiu no Brasil pela Panini. Na Teia do Homem-Aranha 5, lá, a outra, né? A primeira série. Uma minissérie escrita. Abri aqui somente pra falar. Não, é Mark, não sei o que, não sei falar o nome dele, enfim. Ah, não importa. Não, e apareceu um Rosa lá, só que eu não sei o nome dele, essa minissérie. É a segunda loteria, só que tecnicamente é a primeira, né? Mas não vale a pena aqui ficar referindo a história dela. Só que eu nem lembro direito, na verdade, o que acontece com ele. Ele só aparece rápido, pelo que eu sei. Não, se não me engano, ele morre, eu não sei. O nome... Ficou bem claro, assim, gostei. O que eu entendi é que você não sabe. Eu lembro da história, só que eu não lembro. Eu lembro da história toda, mas não lembro o que acontece com ele. Mas a história em si, o que acontece na história, eu lembro perfeitamente. O nome dele era Felipe Reis. Reis. Esse Rosa aí. Mas ele apareceu só nessa história da loteria aí. E... sim, sim. E que é uma personagem que também nem existe mais, né? Então... depois dessa história nunca mais apareceu. Porque a segunda, que, enfim, tecnicamente é a primeira, sei lá, agora eu já me confundi, ela morreu, e essa que apareceu nessa história, depois dessa história não apareceu nunca mais. É, e ele morre na revista do Morbius, The Living Vampire 9. Ah, por isso que eu não sabia. Isso aí nem... enfim. Ô, Eric, só uma coisa. Diga. Living, eu falei Living, né? Pois é. É Living. Certo, e por último... pode prosseguir. E por último, pra gente fechar aqui, que é, eu acho que foi uma tentativa deles voltarem com essas histórias de chefes do crime e tudo mais nas revistas do Homem-Aranha, que funcionou mais ou menos por um tempinho, mas acabou não durando muito tempo, né? Que é o último grande chefe que apareceu aí, que é o Senhor Negativo, né? Que nos brindou com um anti-Venom? Não, pera, isso não foi bom. É que a história dele basicamente é que... a história basicamente é que ele era um cara, fazia parte de um grupo que traficava chineses lá pros Estados Unidos, né? E aí acontece algum acidente no navio quando tá chegando e tal, e pra escapar ele assume uma das identidades de um dos chineses que estavam... um dos escravos lá que estavam morrendo, né? Que era o tal do Martin Lee. Aí ele assume esse nome de Martin Lee. E aí, basicamente, ele é capturado lá por uma... Como ele ganhou os poderes? Foram bater uma foto dele com... um filme radioativo? Não, eles usaram uma história antiga pra dar os poderes pra ele aí, que falaram que tinha um doutor que era o Simon Marshall, que fez experiências com um monte de criança de rua, um monte de imigrante legal e tal, e só três que sobreviveram e escaparam, que eram o Martin Lee, né, esse cara, Tyrone Johnson e Tandy Bowen, ou seja, mantém a daga. É. E a ideia é que a origem dos poderes de todos os três é essa força negra, né? E a dimensão negra e tudo mais. E aí o manto ficou naquele esquema lá que, da dimensão negra, de conseguir teletransportar através dela e tal, essas coisas. A adaga, o extremo oposto, né? E o Martin Lee virou esse senhor negativo, né? Que ele tem duas personalidades diferentes. Que... enfim, uma personalidade negativa, né? A origem é essa, mais ou menos. Eu não lembro direito, né? As histórias eram bem mais ou menos. Não, só falando mais ou menos, ali era um lixo completo. É, pois é. Nessa época. Era a época pós-pacto ali que eles tentaram... É meio Dragon Ball GT a época pós-pacto. Eu acho que isso resume bem, sabe? Não é, tipo assim, tem alguns elementos que você fala, ó, isso daí ainda é Dragon Ball, mas, no caso, ainda é Homem-Aranha. Só que você fica incomodado, sabe? Tipo assim, caramba, eles estão reciclando. Eles ficavam primeiro. É exatamente era... Dragon Ball GT, né, cara? Porque transformaram o Peter numa criança, exatamente igual aconteceu com o Goku. Exatamente, olha só, tudo faz sentido agora. Referência de Dragon Ball, não entendi, mas eu entendo o que vocês querem dizer. Ah, mas era uma bagunça aquela época, foi um lixo. Ah, tipo assim, é o que eu tô falando. Tem um ponto ou outro que é até interessante, só que você fica assim. Eles estão forçando. Esse um ponto ou outro que é interessante, pode ver, era o Dan Slott que escrevia. Eu não tô dando mérito ao Dan Slott, eu não gosto tanto assim dele. Mas o menos pior, desde o depois do pato que fazia, era o Dan Slott. Quando o Dan Slott assumiu, ficou menos pior, né? Assumiu de vez. Ficou menos pior. Enfim. Então, vocês clicaram aí no link que o André mandou aí do que é. O carinha é um plágio do Tarântula, cara. É idêntico. Deixa eu abrir. Só abrindo pra ver. Nó, cara. É o mesmo. Só um pouco. Só que ele nem fala o nome dele. Ele nem fala muito também. Enfim. Mas parece. Pelo que eu sei, ele não aparece no filme. Eu acho que não aparece. Isso é do 2, né? Que é as 2. É. Eu acho que ele não aparece no filme. Não sei. Se apareceu, apareceu muito rápido. Eu não vi. Então, e só pra gente fechar essa parte aqui do Martin Lee, ele tinha o esquema meio rei do crime, né? Que numa identidade ele era filantropo, ajudava o povo. Ele era dono lá daquela instituição, a festa lá, onde ele trabalhava. Inclusive, ele cura o Ed Brock, né? Do câncer que ele tinha. Isso acaba gerando um antiveno depois. Não que ele tenha. Ele não fez isso propositalmente, né? Ele cura o cara e acontece algumas coisas depois que a gente falou no tapecast do Venom, né? Ele também tinha o poder de, quando ele encostava na pessoa, corromper a pessoa, né? Fazer ela realizar ações. Tipo, a Tia May, ele encosta na Tia May e ela fica xingando o Peter, né? Falando que ele não quer saber dela direito, sabe? Fica bem... Uns comentários meio brutos. Desperta o lado negativo da PC. Isso aí, por fim, a aparição acaba desmascarando ele ao vivo lá e todo mundo fica sabendo, né? A identidade dele e tudo mais. E ele tentou virar prefeito de Nova York também e o Jameson ganhou dele. Olha que beleza. E eu acho que com isso, todos os principais a gente falou, né? Eu acho que sim. Ah, o seu, só vou dizer, o seu negativo depois dessa aí, a história aí com a aparição que falasse, ele aparece, eu não lembro exatamente como, mas ele aparece rapidinho numa edição do Capitão América lá do Remender, da Marvel, não. O cara tá em Portugal há muito tempo mesmo, que ele falou aquela edição que falaste, olha. Ah, não, eu falei falasse. Falasse? Como é no Nordeste. Bom, então com isso, acho que a gente falou todos os principais. Eu ia agradecer a presença e tal, mas todo mundo é da equipe, né? Todo mundo tá no site, então tá certo. Só relembrando, em 2013, quando eu comecei a escutar o Tipcast, o Tipview e tal, lá pelo início do ano, eu mandei um e-mail, acho que foi do Tipcast de agosto, eu acho, de 2013, que foi lido, que inclusive eu sugeri esse tema dos chefes do crime aí, vocês falaram que já tava nos planos, né? Exatamente. Daí, aí. 2 anos. Demorou um tempinho, mas saiu, né? O importante é você ver que não era mentira, tava nos planos. Ultimate tá... Não, Ultimate não. É, jogos de videogame do Homem-Aranha tava nos planos desde 2011. Saiu ano passado, olha só. Meu amigo meu, eu quase perdi uma amizade. Então é isso. Ficamos por aqui e, pra quem não sabe, o Tweepcast é o podcast do Aracnofan, aracnofan.com.br, o site que a gente posta notícia, tem outros programas também, né? E eu aproveito pra falar que esses outros programas são, toda quarta-feira, Tweepview Classic, que a gente comenta cronologicamente todos os serviços do Homem-Aranha. Às vezes a gente erra um pouquinho a cronologia, mas é cronologicamente. E nas sextas-feiras a gente fala das revistas que estão saindo atualmente e outras coisas, né, que vão surgindo. Então tem um grupo no Facebook, fanpage, Twitter e tal, tá tudo no site lá, ok? É fácil. Então se quiserem comentar, criticar e dar sua opinião em geral aí, pode comentar. Passar dinheiro na minha conta, à vontade. Mas tomem cuidado com o que vocês vão falar ou vocês podem acordar com a cabeça de cavalo do lado. Na cama, né? Que tristeza. Então é isso, um tapinha na bochecha de cada um e até mais. Falou. Abraços. Uma portada na cara de vocês. Poxa, caramba, o cara tá violento. Só que. Ah, mas demora três meses pra sair lá. Demora 3 meses pra sair aqui, ou seja, 6 meses. Não, tipo, ele recebeu a revista essa semana, ele recebeu a 6 agora, que é a de fevereiro. Olha que beleza. Só que a 5 ele atrasou, a Panini não enviou pra ele. Aí ele disse que vai ver se recebeu agora. Se não tiver recebido, ele vai ter que mandar trazer na próxima vez. Quando você fala ele é o dono da banca aí, né? É, o dono da loja, é o fornecedor. Que eu tô aqui. É o fornecedor. Ele é o traficante de revistas que passa aqui, André. É meu fornecedor, eu chamo de meu fornecedor mesmo. Fornecedor, olha só. Ele é brasileiro, inclusive, só que viveu anos aqui e parece português. Já tem sotaque português. Já deixou o bigode crescer, né? Já fixou permanentemente um lápis atrás da orelha. Uma calculadora, né? Já colocou a calculadora atrás da orelha, né? Pra fazer conta mais rápido e tal. Já perdeu uma orelha aí. Quando recuperaram um, ele falou que não era dele, porque a dele tinha um lápis atrás. Meu Deus. Ele vende revista na padaria, né? O cara aqui. Tá bom, não. Né? Chega, né? Chega, né? Fazer revista de hoje em dia não serve nem pra embrulhar pão. É, na verdade é o peixe que você embala com... Não, mas pão também.